understand suffering and thereby extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e alguns minutos prometo-vos algumas das melhores músicas de hard rock e AOR de 1995. E escolhi este ano porque é um ano subvalorizado na história do hard rock e do AOR. Porque apesar de terem havido alguns lançamentos de qualidade, foram totalmente ignorados porque o estilo já não era mainstream. A cena musical do rock mainstream era liderada pelo grunge neste ano, que apesar de já estar a perder alguma influência, ainda se mantinha forte. No entanto, algumas bandas ainda conseguiram sobreviver, algumas bandas de hard rock conseguiram continuar enormes na cena musical, como a banda que vai iniciar o Riff Service. Estou a falar-vos dos Bon Jovi, que em 1995 lançaram o álbum These Days e continuaram a fazer concertos em estádios completamente sold out. Aliás, foi em 1995 que os Bon Jovi bateram o recorde de 3 noites seguidas sold out no estádio de Wembley, em Londres. Para vocês, deixo-vos a música mais pesada do álbum These Days. Para vocês, Bon Jovi, Hey God. Born into the ghetto, 1991, just a happy child playing beneath the summer sun. Vacant lots of playground, by 12 has got a gun. The odds are better against them, drinking. Yes, I know. couldn't care. Bon Jovi, ficamos com os suecos Halion, Winning Touch. Esta banda sueca em 1995 lançou o álbum Crash, uma pérola do hard rock mais melódico. E a próxima banda também se apresenta a fazer um hard rock mais melódico. É uma banda alemã que foi retirar o seu nome a um álbum, ao nome de um álbum dos Van Halen. Estou a falar-vos dos Fair Warning. Os Fair Warning lançaram o álbum Rainmaker em 1995 e para ilustrar este álbum resolvi escolher a música Burning Heart. Para vocês, Fair Warning, Burning Heart. Whisper

E após Fair Warning, ficamos com os Van Halen, Can't Stop Loving You, do álbum Balance. Esta era da banda era conhecida por alguns fãs como Van Hager, já que Sammy Hager era o vocalista da banda. Terminamos a sequência com o guitarrista de Europe, John Norum, Halfway Home, do álbum Another Destination. E a próxima sequência é dedicada a guitarristas virtuosos. Para iniciá-la temos Ritchie Blackmore, ex-guitarrista dos Deep Purple, que em 1995 lançou o último álbum dos Rainbow. O álbum chamou-se Stranger in Us All, que contava com Dougie White como vocalista. Para vocês, Rainbow, Too Late for Tears. Yeah. guess that I can offer you no promised land. The truth not always what we expect to hear, and the consequences sometimes hard to bear. I can face it. I hold on to my rules. I don't care. E após Rainbow, ficamos com o projeto de Nikola Kotsev, Brazen Abbott, com a música Feeling Like a Rolling Stone. Em 1995, este projeto lançou o álbum Live and Learn, e esta música foi cantada por Goran Edman. Terminamos a sequência com Zeno, Heat of Emotion, do álbum Xenology. E vamos agora entrar numa nova sequência. A próxima sequência vai iniciar-se com os brasileiros Dr. Sim, que lançaram o álbum Brutal. E desse álbum resolvi escolher a música Isolated. Para vocês, Dr. Sim, Isolated. We'll be right back. the arrangement, Tommy. Este é o Riff Service na nova web rádio Mental Morfose e espero sinceramente que estejam a gostar do nosso programa até agora. E após Dr. Sin, ficamos com Sykes, Soul Stealer, do álbum Out of My Tree, o primeiro álbum da carreira solo de John Sykes, guitarrista que passou por bandas como Whitesnake, Blue Murder, Tigers of Pantang, Thin Lizzy, entre algumas outras. E terminamos a sequência com a música Get Ready dos FM do álbum Dead Man's Shoes. E vamos iniciar a próxima sequência ao melhor estilo rock and roll, ao melhor estilo dos AC/DC, com os suecos ABCD e a música Rock and Rolex, que surgiu no álbum Cut the Crap. It's a Rolex. We'll be right back. This song was brought to you by an old friend of the band called Mr. Daniels. And if you have any questions, please call 1-900-GET-JACK. Please do wear white when you meet me in the garden. In the garden of hope, in the garden of truth, in the garden of light. Please do wear white when you meet me in the garden. In the garden of the white, white roses tonight. I'll wait in the shadow of the roses, cause I don't wanna wanna do. And the full moon is shining so bright over the garden, over the roses, over the love that you give to me. So free in the garden of the white, white roses tonight. Why just the color of the clothes she wears? Why just the color of my love? Why just the color of the way I care when it's her I'm thinking of? Around us, white, white lies. What is the color of the oath that has bound us to this garden, in the garden, in the garden of the white, white roses tonight? White, white, white. White, white, white, white roses tonight. Please do wear white when you meet me at our wedding. Gotta wear white when we let those wedding bells ring. Please do wear white when you meet me for the blessing. Yeah, yeah. For white is the color of the living light in this garden of the white, white roses tonight. White is the color of the clothes she wears. White is the color of my love. White is the color of the way I care when it's her I'm dreaming. Around us, white, white, white. What is the color of the oak that has bound us to this garden? In the garden, in the garden of the white, white roses tonight. White, white, white. White, white, white, white roses tonight. White roses tonight. White roses tonight. E após termos iniciado a sequência com os ABCD, tivemos os suíços China, com a música Blame It On Jack, do álbum Natural Groove. E terminamos a sequência com B-Joe, White White Roses, do álbum White White Roses. E vamos iniciar agora uma nova sequência, com a dupla que dividia as vozes nos Damn Yankees. A parceria que eles tiveram nos Damn Yankees foi tão produtiva que eles, em 1995, lançaram o álbum Hallucination. Estou a falar-vos de Chaw and Blades, Tommy Chaw e Jack Blades. E desse álbum eu resolvi escolher a música I Stumble In. Para vocês, Chaw and Blades, I Stumble In. E após Shawn Blades, ficamos com os canadianos Haram Skaram, Untouched, do álbum Voice of Reason. Neste álbum, a banda mostrou o caminho que iria tomar para o futuro da sua carreira. Iria afastar-se cada vez mais do hard rock mais melódico, iria apontar numa direção mais agressiva, mais pesada. E vamos iniciar agora uma nova sequência. Uma sequência de 3 músicas e esta sequência é dedicada a baladas. Para iniciar esta sequência, temos a música Here For You, uma balada do álbum 3 dos Firehouse. Para vocês, Firehouse, Here For You. Someone, and if you ever get lost on life's highway, don't know where to go. There's just one thing that I want you to know. I am here for you. Whoa, always here for you. When you need a shoulder to cry on, someone to. Someone to rely on. I am. Oh, E após Firehouse, ficamos com Gun, The Only One, do álbum Swagger. Terminamos a sequência com os mexicanos Coda, Aún, do álbum Vente para las Doce. E vamos iniciar agora uma nova sequência, que vai começar com os Hotwire e a música Alone do álbum Hotwire. Para vocês, Hotwire Alone. Confusion, state of free eyes. best that you could do. Life's a game of show and tell. We all drink from the same well. These are the things that we have learned. Now I get to have my turn. Hear it echo in my head. Hope someday it will stop crying. I give you something to cry for. Stop trying. You always seem to want more. Stop dreaming. Who do you think you are, boy? Stop lying. Your mama's gonna catch you. Após Hotwire, ficamos com Skid Row, Into Another, do álbum Subhuman Race. Este álbum foi o terceiro álbum de originais da banda e o último a contar com o vocalista Sebastian Bach. Terminamos a sequência com os Just If I, com a música My Turn, do álbum All One People. Vamos iniciar a próxima sequência com uma banda que já era veterana em 1995. Estou a falar-vos dos Foreigner, com a música Running the Risk, do álbum Mr. Moonlight. Este álbum marca o regresso de Lou Gramm, o vocalista Lou Gramm, aos Foreigner, depois de uma ausência de alguns anos. Para vocês, Foreigner Running the Risk. You knew what you need. out your darkest night. Just believe in me. o Reef Service aproxima-se do seu final. E após Foreigner, ficamos com Meat Loaf, I'd Lie For You And That's The Truth, do álbum Welcome To The Neighborhood. Terminamos a sequência com Jeff Scott Soto, Got It Going On, do álbum Love Parade. Vamos entrar agora na nossa penúltima sequência do Reef Service. E para iniciá-la temos o Sergeant Fury, Main Attraction, do álbum Turn The Page. must have been a moment, a second or a time, when I didn't look up, or I missed some kind of sign, turned the wrong direction, when she was just an inch away, like a misconnection, and my future slipped away. E após Sergeant Fury, ficamos com os Pink Cream 69, Light of the Day, do álbum Change. Este álbum é o primeiro da banda sem o vocalista Andy Darris, que foi substituído até hoje por David Reedman. Terminamos a sequência com os britânicos Thunder e a belíssima balada Castles in the Sand, do álbum Behind Closed Doors. E vamos agora entrar na última sequência do nosso Riff Service, uma sequência dedicada a dois guitarristas. Para iniciar esta sequência, temos o sueco voador, temos Yngwie Malmsteen, e do álbum Magnum Opus, temos a música Voodoo. Thank you.

alright. Yeah, let's go hunting, baby. Say, friend, you go up that ridge, and I go down in the swamp. We'll get that buck. If some of our teenage thrill seekers really want to go out and get a thrill, let them go up into the northwest and tangle with a grizzly bear, a polar bear, and a brown bear and get their breath. That will cleanse the soul. E após Yngwie Malmsteen, ficamos com Ted Nugent, Fred Bear, do álbum Spirit of the Wild. E é com o velho Tio Ted que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Aproveito desde já para anunciar que na próxima semana vamos ter mais um programa dedicado a bandas que se vão estrear naquele programa no Riff Service. Vamos ter algumas surpresas, algumas bandas clássicas que ainda não apareceram cá e algumas bandas totalmente underground. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que continuem a ouvir a Mental Morfose, a nova web rádio Mental Morfose. Eu sou o One, este é o Riff Service e estamos na nova web rádio Mental Morfose. Rock on! That was just my style.